Esta iniciativa surgiu através da Liga 3 e do Futebol Clube da Beira do Hospital, por qual fomos contactados e escolhidos para recebermos umas lembranças, umas prendinhas para darmos aqui aos nossos meninos, o qual ficámos muito contentes e felizes. Vão ser umas bolas de futebol autografadas por os jogadores do clube, também dadas por os mesmos, umas mochilas, uns jogos e uns jogos também didáticos, apropriados para as crianças. E fiquei muito contente, acho que se deviam fazer mais iniciativas destas, porque é importante para que as crianças também se liguem ao desporto. E vejo com muito bons olhos e ficámos muito felizes, tanto como presidente da instituição e toda a minha direção. Ficámos muito felizes por ter sido escolhidos pelo Futebol Clube da Beira do Hospital e agradecemos esta iniciativa. Atualmente temos nesta instituição 24 crianças e já temos mais inscrições para o novo ano letivo. Estamos com um crescimento muito significativo em relação ao ano passado, e isso é o reconhecimento, se calhar, de um grande trabalho e de um esforço enorme e dedicação que esta direção e as educadoras e todo o pessoal que aqui trabalha nesta casa tem tido, porque atualmente somos uma instituição que já é reconhecida a nível do concelho e pronto, e estamos com um crescimento muito bom que nos agrada a todos.